Roubo da Fazendeira, porca véia lá pro nosso amigo Antônio Cardoso, nosso amigo Antônio Cardoso, o popular sapinho da prefeitura. Eu quero saudar aqui, mandar um salve especial também lá pra minha amiga Preta da Van Escolar, um beijo lá pra Preta da Van Escolar, tá levando as crianças pra casa, escutando o programa. Alô, minha amiga Noili, a Noili que sábado foi fazer as unhas dos pés lá no salão da Hélia, um beijo pra Noili, lá do bairro Agostinho, ela falou que sempre que pode escuta o Cidade da de 10, ela, a família dela, um abraço especial pra Noili, né, sábado de manhã foi lá no salão da Hélia fazer as unhas dos pés, mas que coisa linda, né Noili? Tem que dar um trato nas unhas dos pés também de vez em quando, é bom, né? Eu também de vez em quando peço pra minha mãe dar um trato nas minhas unhas, né? Faz parte, né? Já que eu não consigo, alguém tem que fazer por mim também, né? Enfim, um abraço especial lá pra Noili, pessoa querida, sempre que pode estar aí na escuta do Cidade da de 10. Outra pessoa querida que sempre também tá na escuta do programa, não que vocês são chatos, né? Não que vocês são chatos, né, gente? Brincadeira. Né? Um abraço especial para ela também, né? A minha amiga, né? Ela que agora trabalha aqui na Rede Peperi, no cinema, né? Me fugiu o nome dela agora, né? Mas ela trabalhava lá na JBS, fábrica de rações, né? Não, eu não lembro agora o nome dela, né? Vou ficar devendo agora aqui. Mas eu vou trabalhar, quem sabe depois o nome dela aparece. Mas ela sabe quem eu tô falando, com certeza. Ela tá escutando o programa Cidade da de 10. Ela trabalhava de cozinheira lá na fábrica de rações JBS. E agora ela trabalha aqui no Cine Peperi. Eu sei que ela tá escutando o programa. É uma mulher que eu esqueci o nome agora, né? Enfim, vou falar para vocês o Dona Solicia. Lá no Dona Solicia vocês vão encontrar o pulverizador de passar veneno, a bateria para você aí passar veneno na roça, sem sofrer mais com aquela máquina de passar veneno pesada. Temos por lá também bombas d'água, a gasolina e a diesel para você puxar água do rio. Temos também as motobombas elétricas, aquela bomba submersa que vai no fundo do poço também. Temos por lá motores estacionários a diesel e a gasolina, geradores de energia elétrica a diesel e a gasolina. E ainda temos lá no Dona Solo ordenhadeiras, forrageiras, resfriadores de leite a granel. E claro que nós temos por lá também máquinas de lavar roupas, máquinas de corta-grama, luz e gasolina. Temos também toda a linha de motocultivadores Husqvarna, motosserras, roçadeiras Husqvarna, tratores cortadores de grama, aspiradores e sopradores de folhas, podadores de cerca-viva, a bateria. E ainda temos por lá também, no Dona Solo, né? Temos sim toda a linha de chaleiras e torneiras elétricas, fornos elétricos, fornos pizzas, fornos micro-ondas, freezers, geladeiras e ar-condicionados da Electrolux. E o Gin também você encontra por lá. Temos facas, facões, garfos, espetos, correias, limas, navalhas, óleos, graxas, correntes para motosserras e facões para motosserras também você encontra lá no Dona Solo. Lembrando, minha gente, que lá no Dona Solo também você encontra uma oficina técnica multiespecializada na Husqvarna Multimarcas, onde o Dona Solo conserta implementos agrícolas de pequeno e grande porte. Seja a Husqvarna Multimarcas, eles consertam lá, né? Motosserras, roçadeiras, a Husqvarna Multimarcas. E conserta, é claro, máquinas de corta-grama, luz e gasolina, freezers, geladeiras e ainda, né? Eles consertam, né? Máquinas de lavar roupas também, né? Lembrando, gente, que lá no Dona Solo temos a promoção Lava Jato K2 da Kasher, 1.600 libras. A força d'água, 1.200 watts de potência por R$569,90. E você paga em 10 vezes o seu cartão de crédito. Dona Solo é conveniado com o Banco Bradesco. Tu pode pagar tuas contas, teus boletos que vencem no Bradesco, direto ali no Dona Solo. E os aposentados e as aposentadas que recebem as aposentadorias pelo Bradesco também podem recebê-las direto ali no Dona Solo, né? Siga-nos no Instagram, arroba Dona Solicia, e veja lá e vejam, né, as nossas novidades. Pessoal que já está há 47 anos aqui em São Miguel, na rua Padre Aurélio Canzi, onde era o antigo Palaoro, nas proximidades da nossa praça municipal, na frente da Receita Federal, com estacionamento para clientes e amigos ao lado da loja. Dona Solicia, o seu representante Husqvarna para São Miguel e região. 36220791 é o telefone. Seospes também está com a gente. Seospes está aí com inscrições abertas para você que deseja fazer o curso de técnico em próteses dentárias. Você quer ganhar dinheiro? Quer mudar de vida? A hora é agora. Venha você também a fazer o curso de técnico em próteses dentárias no CEOSP. Você vai aprender a fabricar, produzir próteses dentárias, pontes, móveis, para você vender para os dentistas, Você vai ganhar muito dinheiro, profissão extremamente valorizada, ainda mais agora nesses tempos após pandemia, né? Você vai ganhar dinheiro, sua vida vai mudar da água para o vinho. Você se forma em 2 anos, gente? Daí dentro de 2 anos você já pode abrir o seu laboratório próprio em próteses dentárias, né? Você vai receber o certificado, que é válido para todo o território brasileiro, todo o território nacional, né, gente? Você vai fazer o curso com aparelhos de última geração, equipe treinada, profissional, e lembrando que você vai ser o cabeça de vários dentistas, vai ajudar eles aí a confeccionarem os seus trabalhos protéticos. Você vai aprender a fabricar, produzir próteses dentárias e pontes móveis, vai ter o seu laboratório próprio em próteses dentárias. O seu hospital tem unidades em Chapecó e também aqui em São Miguel, na rua 15 de novembro, na esquina com a 7 de setembro, telefone e WhatsApp é o 3622-3440, né? Eu quero também mandar um abraço especial, né, com todo carinho lá pro meu amigo Éder Alberton, né? Com certeza o Éder Alberton tá lá na escuta do programa, ele, sua querida esposa, a Neuza Fac, um abraço lá pra Neuza Fac Alberton, os pais da Neuza, o seu Nelo Fac, a dona Irma Fac, pessoal, com certeza também, os filhos lá do Éder e da Neuza, né, o Davi Luiz e também o meu amigo Luiz Miguel Alberton, né? O Davi Luiz Alberton e o Luiz Miguel Alberton, o Luiz Miguel que patrocinou uma batatinha frita para nós ontem, né? Ele sem aquela fritadeira sem óleo, né? Então o Luiz patrocinou a batatinha frita para nós ontem à noite. Valeu, obrigado pelo carinho, Éder, obrigado pelo carinho lá, a Neuza também, o Luiz, o Davi, é pessoal que recebeu eu e meu irmão muito bem lá na casa deles, né? E, enfim, um abraço especial para eles também, a Neuza Fac, que era monitora escolar lá em 2002, 2003, quando eu ia no Pequeno Polegar, então ela me buscava lá na minha casa, eles tinham a transportadora IG, que transportava crianças, eles tinham dois ônibus, ela e o irmão dela, o Gilmar, e o pai dela, o Nelo, né? Então a Neuza ia me buscar lá em casa de ônibus, ela era a Tata, né? A monitora, e me levava lá no Pequeno Polegar, né? Um abraço especial lá pra Neuza, né, gente? Enfim, um abração especial também lá pro Ayrton Gasperin, ligou pra nós, o Ayrton Gasperin fez um acordo pra mim, né? Agora, né? Fizemos um acordo, se o Grêmio passar na primeira divisão, ele me paga um X e uma coca, e se o Grêmio não passar, a gente passa a ser de fome também, né? Ninguém paga ninguém, mas se o Grêmio passar, ele me paga um X e uma coca. E o Ayrton Gasperin ligou pra nós, tá homenageando lá toda a sua família, todos os seus amigos, o Florida da Prefeitura, o Sapinho da Prefeitura, o Florida e Lara, tá homenageando o Baixinho da Escola e toda a turma e as mulheres bonitas que nos acompanham. O Ayrton Gasperin pediu, a gente roda então aí, Jack Matador, canta bonito, Léo Canhoto e Robertinho, vai lá pro seu Almeida da linha Pinheirinho também essa música, né, gente? Então vamos lá com Léo Canhoto e Robertinho, Jack Matador, 3622-1717. Pessoal, vamos embora. O Jaque vem vindo aí. Nossa Senhora. Nada disso. Ninguém vai sair daqui. Aquele que sair vai engolir chumbo. Garçom, traz cachaça pra todo mundo aí. Aí, é pra encher a cara, hein? Lymus, você não bebeu por quê? Porque ninguém manda em mim. Não bebeu, mas morreu. Em uma cidade, lá longe, bem distante, aonde a bala fazia a lei, morava um bandido bastante afamado, já tinha matado 43. Seu nome era Jaque, esperto e violento, era conhecido como matador. Brigava e batia no meio da rua, o povo já corria, ele era um terror. Um dia tardinha, naquele povoado, o Jaque armado entrou num botequim, chegou arrastando a sua espora, e a todos dali foi dizendo assim. Atenção, eu sou o Jaque Matador, todo mundo aqui vai dançar, aquele que não dançar vai engolir chumbo. Gaiteiro, toca o negócio aí. Aê, bonito. Uai, moço, você não dançou por quê? Porque ninguém manda em mim. Não dançou, mas morreu. Porém, certo dia, naquele povoado, chegou mais um homem também valentão. Seu nome era Kid, veloz como um gato, matava pra ver o defunto no chão. Jaque. Estou lhe esperando lá dentro do salão. Eu quero acertar uma conta antiga. Eu vim de tão longe por esta razão. No bar da esquina, o Jaque foi entrando. Já foi avistando o Kid no balcão. Chegou prevenido, cabeça bem alta. Disposto a matar, foi dizendo então: Olá, Kid. Mandou me chamar, é? Mandei sim, Jaque. Eu quero acertar aquela continha velha hoje. É pra já, Kid. Puxa o revólver. Dois tiros se ouviram por entre a fumaça. Dois corpos caídos no chão expirado. Chegou o xerife tremendo de medo ao ver que os dois homens tinham se matado. Puxado a carroça na mesma tardinha, foi pro cemitério, os dois num caixão. A banda tocava de tanta alegria no fim da encrenca dos dois valentões. Legal, a gente viu aí então Jaque Matador, Léo Canto, Robertinho lá para Ayrton Gasperin. Enquanto a Duda vai programando a caixa das 18, eu vou falar aqui da padaria e lanchonete do 14, nosso ponto de referência lá no São Sebastião. Temos por lá toda a linha de pizzas, pastéis, pães, pães de queijo, calzones, x-saladas. Temos também por lá aquele x-tudo. Temos também toda a linha de cucas, bolos, tortas. É uma vasta linha de produtos que você encontra lá na padaria e lanchonete do 14. Desde refrigerante, suco, cervejas, tem aquele pão de mel gostoso, deliciosos doces com chocolate, brigadeiros temos por lá também. E ainda o pessoal da padaria e lanchonete do 14 aceita encomendas para festas de aniversários, reuniões, eventos comemorativos e muito mais. É, lembrando que o pessoal tem atendimento todos os dias às 6h30 da manhã até às 21 horas e o pessoal faz aquele delicioso café na xícara para você na hora lá, né, gente? E claro, você tem o melhor atendimento lá da Adri, do seu esposo, do Vini, da irmã da Adri, né? Um abração especial para eles também. E o pessoal tem para venda anholines de vários sabores, frango, gado, queijo e claro, você tem o melhor atendimento também, né? Lembrando que a padaria e lanchonete do 14, né, gente? Atende, né, todo dia de segunda a sexta-feira, né? Aliás, todo dia de segunda a segunda, né, gente? Todo dia de segunda a segunda, né? Das 6h30 da manhã até às 21 horas. Das 6h30 da manhã às 21 horas, né, gente? Um abração especial lá pra eles, um abraço pro pai da Adri, né? O pai da Adri é meu amigo e sempre que pode também tá na escuta do programa. Padaria e lanchonete do 14, aqui em São Miguel, na Padre Aurélio Canze, no bairro São Sebastião, ao lado do Mercado Facim. Telefone WhatsApp 999-718824. Nós vamos pro nosso bloco comercial das 18, a gente volta depois com os gravadinhos e depois tem mais música para vocês. Você sintoniza ZYR 970, 95,7. Rádio Cidade, São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Emissora afiliada da rede Peperi. Feita pra você, alegria da nossa gente. Cidade FM. Informação, Loja Arimar. Na Loja Arimar você encontra muitas novidades na linha infantil. Conjuntos, vestidos, blusas, camisetas, sandálias, chinelos e muito mais. Para você vestir os baixinhos com muito estilo. Na Loja Arimar você pode parcelar suas compras em até 8 vezes. Com o primeiro pagamento somente para 10 de dezembro. Ou tudo em até 5 vezes no cartão pelo preço à vista. Loja Arimar, na Santos Dumont, próxima rodoviária, em São Miguel. 6 e 9. Ouça as ofertas especiais do VIP para esta terça. Cebola nacional, quilo 1,19. Pepino, 1,85 quilo. Maçã Fuji especial, quilo 3,49. Ovos vermelhos maravilha, 20 unidades, 7,69. Coração bovino, quilo 10,98. Carne bovina, bife do vazio, quilo 28,98. Sabão em pó brilhante, 1,6 kg, 12,99. Achocolatado Todd, 400 gramas, 4,79. Café Nescafé Tradição, 160 gramas, 9,99. Para você e sua família, o lugar certo é o Super VIP. Você está na Mais Ouvida, 95,7. Rádio Cidade FM, São Miguel do Oeste. Assessoria em documentos e topografia. Encaminhamentos de escrituras, inventários, retificações, desmembramentos, desdobro, unificações, INCRA e ITR e regularização de obras. Também presta serviços de topografia, medições de terras e terrenos, locação de obras, barragens, estradas, cortes, aterros, loteamentos e georreferenciamento. Agiliza a assessoria em documentos e topografia. Faça uma visita e conheça nossos serviços. Rua Marcílio Dias, 1589, Centro de São Miguel. Fones 999332552 com Everton ou 99181-1666 com Daniel. Siga nas redes sociais, @agiliza.smo. Festa dos óculos, é no Armazém dos Óculos. Traga teu óculos velho por um novo, por lentes que te protegem da tela do celular e computador. É a maior condição e crediário do Brasil. E olha só, cobrimos o preço anunciado da concorrência. E você ainda concorre a uma viagem para Natal, Rio Grande do Norte. Tua chance de comprar teu óculos novo é no Armazém dos Óculos e é agora. Corre pra lá, ó. Vem! Super ofertas do Super Centenário. Água de coco Campo Largo, 900 ml, a R$ 8,98. Suco Campo Largo, 1,35 litros, R$ 10,99. Bombom especialidades Nestlé, 251 gramas, R$ 9,98. Nescau, 200 ml, a R$ 2,19. Kit Kat, 41,5 gramas, a R$ 2,68. Você encontra gelatina Dr. Oetker, 20 gramas, R$ 0,99. Também tem bolinho balduco 1,29. Macarrão Isabela 500 gramas 13,29. Também tem torrada balduco 142 gramas 2,99. Pipoca Luna caramelizada 70 gramas 2,18. Arroz que arroz parbolizado 5 quilos 18,99. Polvilho azedo valar 500 gramas a 3,86. Biscoito polvilho sabor 80 gramas 5,48. Atum Gomes da Costa, ralado 170 gramas a R$ 4,98. Café Três Corações 100% Arábica, 100 gramas, R$ 12,78. Pipoca Ioki Premium, 500 gramas a R$ 3,98. Também tem caldo Carne Maggi, 57 gramas a R$ 0,99. Ofertas especiais do Super Centenário. Imperdível, está o maior feirão de móveis, estofados e colchões Reimar Móveis, em 10 vezes sem juros e com a primeira parcela só para dezembro. E o Reimar tem um convite especial para você. Preparamos um grande estoque de mercadorias para sala, quarto e cozinha. Convido você para aproveitar essa oportunidade para mobiliar a casa toda. Compre na Reimar Móveis e ganhe raspadinhas na campanha Raspou, Achou, Ganhou. Sorte em dobro. Muitos vales compras e uma moto zero quilômetro. Reimar Móveis, o centro da economia. Esquina frente ao fórum. Para você, o que é o essencial? Acreditamos que essencial é unir o que há de mais importante para se ter qualidade de vida. Nem mais, nem menos. Conheça o Essence, um empreendimento que reúne todas as qualidades do que representa a essência de um lar. Conforto e funcionalidade. Boa localização e fácil acesso. Essence, do Grupo Conac. Na medida certa para viver bem. Saiba mais em conac.com.br, em nossas redes sociais ou nas imobiliárias parceiras. O lançamento mais esperado da década já chegou na Gambato Veículos e você é nosso convidado para conhecer o SUV da Fiat. Fiat Pulse, um autêntico SUV com design italiano, atraente e moderno, com muita tecnologia embarcada. O SUV que pulsa com você é rico em conectividade. Informações do veículo a qualquer hora, de qualquer lugar, através do seu smartphone, assistente Alexa ou smartwatch. Venha fazer o test drive e apaixone-se pelo Fiat Pulse. Gambato Veículos, sua concessionária Fiat para São Miguel e região. Fone 3622-6170. Respeite as leis de trânsito. Imobiliária Giochi tem para venda casa no centro para comércio ou residência, excelente localização, terreno grande com 948 metros quadrados e construção com 244 metros quadrados, valor 690 mil. Apartamento grande no centro da cidade com elevador e vaga dupla medindo 130 metros quadrados por 480 mil. Para você que busca uma casa com peça comercial, no centro da cidade temos uma ótima opção por 750 mil. Apartamento decorado e mobiliado próximo à Praça Central, com 100 metros quadrados por apenas 480 mil. Imobiliária Giochi, correspondente autorizado Caixa Econômica Federal, encaminha seu financiamento para compra de terreno ou para construção. Rua La Salle, 2033, fone 3622-4153, em São Miguel do Oeste. É isso aí, né, pessoal? Galera ali da Imobiliária Giochi, Gambato Seguros, na Barão do Rio Branco, atrás do Santo Anjo. É, passou por aqui, vai passar a Gambato Seguros agora, né? E quero falar também um abraço especial também lá pro pessoal da Agiliza, assessoria em documentos e topografias, pessoal que faz todas as documentações e projetos na Agiliza. Agiliza agora atendendo também lá no Paraíso, na Guilherme Schmidt, próximo à Centraf, né? Tá no ponto, Duda? Não, a Duda tá atualizando ali, vamos ver se ela consegue atualizar meio rapidinho aqui a Gambato Seguros, né, que acabou sumindo do nosso sistema aqui, o Vanderlei teve que reprogramar novamente para nós aqui, depois vai ter música aí pros amigos que estão na escuta do Cidade da de 10, né? Posso mandar uns abraços? Posso? Não tá ainda? Não? Não. Não. Então, tá meio travando aqui, né? Enfim, acho que... Eu quero mandar uns abraços especiais aqui pro meu amigo, né, o Carlão, lá de Curitiba, teve ontem aqui em São Miguel do Oeste, né, tava desde sexta, né, grande amigão da gente, ele é representante da Drebo, fábrica de borrachas, né, pessoal que vem ali vender pra R Pneus, um abraço lá pro Roberto Casaril, meu vizinho, né, o Cedemir Corte, o popular caroço, né, pagou churrasco, né, mas não fui no churrasco, só fui ontem à tarde lá tomar um energético com eles, um abração lá pro seu João Corte, um abração pra minha madrinha Miriam, teve lá em casa ontem com seus netos, minha prima Michelle, né, os netos João, Keylor e também a neta Manu, né, acho que nós vamos ter que pôr música, né, Duda? Ou vai dar? A Duda tá procurando ali, né, vamos ver se não vamos pôr uma música aí. Eu quero também mandar um abraço especial lá pro meu tio Antônio, chegou de viagem, alô tio Antônio Galina, tá por casa, um abraço lá pra minha tia Mari, nossos primos Tainã e Renan, meu primo Natan que mora lá em Pinhalzinho, também um abraço pro tio Antônio, com certeza foi lá na R hoje, foi lá na Mecânica Alba, foi fazer as visitas aí, matar a saudade dos amigos, né? Enfim, vamos de música ou vamos de gambato? Vamos de música então, né? Vamos de música então aqui na sequência. A próxima é por escolha da Duda, né? Vai para os amigos e as amigas. E vocês podem participar. 3622-1717. Telefone vai estar liberado esperando a sua participação aqui no Cidade da de 10.